dançar, vem dançar, vem dançar, que vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar, que vem. O ataque soviético agora vai rolar. O ataque soviético agora vai rolar. Bora DJ Verdelho, bota pra estourar. Bora DJ Verdelho, bota pra estourar. Não quero nem saber, só quero endoidar. Chama logo o psicopata pra agitar. Não quero nem saber, só quero endoidar. Chama logo o psicopata pra agitar. Ele solta fogos, ele não se queima. Ele é desguiado e vai pra cima do problema. Ele solta fogos, ele não se queima. Ele é desguiado e vai pra cima do problema. Chama tua equipe, bota pra agitar. Chama tua equipe, o caqueado vai rolar. Chama tua equipe, bota pra agitar. Chama tua equipe, o caqueado vai rolar. Faz o caqueado, tu não vai querer parar. E faz o caqueado, tu não vai querer parar. Toma no gingado, toma no caqueado. O bonde tá formado, é fogo pra todo lado. O bonde tá formado, é fogo pra todo lado. Vem dançar, vem dançar, vem dançar, que vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar, que vem. O ataque soviético agora vai rolar. O ataque soviético agora vai rolar. Bora DJ Verdelho, bota pra estourar. Bora DJ Verdelho, bota pra estourar. Não quero nem saber, só quero endoidar. Chama logo o psicopata pra agitar. Não quero nem saber, só quero endoidar. Chama logo o psicopata pra agitar. Ele solta fogos, ele não se queima. Ele é desguiado e vai pra cima do problema. Ele solta fogos, ele não se queima. Ele é desguiado e vai pra cima do problema. Chama tua equipe, bota pra agitar. Chama tua equipe, o caqueado vai rolar. Chama tua equipe, bota pra agitar. Chama tua equipe, o caqueado vai rolar. Faz o caqueado, tu não vai querer parar. E faz o caqueado, tu não vai querer parar. Toma no gingado, toma no caqueado. O bonde tá formado, é fogo pra todo lado. O bonde tá formado, é fogo pra todo lado. Esse é o DJ Verdelho, oficial.